tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. começa agora, na sua Antena Web, Ouro e Platina. Now you stop it, no. Sucessos de ouro e platina é aqui na Antena Web. É aqui na Antena Web. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn.